Sublime fascinação, eu criei a personagem, uma menina. A Tânia fez o papel da menina. Então, a Tânia não, desculpe, foi a Ana. Esquece da Tânia. Foi a Ana, Ana Fonseca, Ana Maria Fonseca, uma menina de 13 anos. No enredo, ela era uma adolescente que tinha um namorado, tudo. Mas como eu não conseguia a menina, eu tirei o namorado, encolhi a idade dela para 13 anos e comecei o filme. É o seguinte, ela sofre de leucemia, mas a doença ainda está muito fraca no começo. Ela gosta de pintar e ela tem um irmão, um pouco mais velho do que ela, e tem a avó, que minha irmã se ofereceu de trabalhar no papel de vó da menina. Então, comecei o filme. Ela vai passear com o irmão, onde tem um planalto muito bonito e um casarão no fundo. E ela então começa a desenhar o casarão no quadro. Nisso, o irmão sai de perto, ele fala, eu vou ali procurar umas frutinhas e já volto. E ela então começa a ouvir o som de uma flauta. Flauta doce. E ela vai seguindo o som daquela flauta. No meio dos arbustos, ela vê um vulto parado. E ela vai e descobre a estátua de um jovem morto há muito tempo e sepultado ali às escondidas. Pertencia a alguma família que morava no casarão antigo. Ela então limpa bem a estátua, vê o epitáfio, o nome dele, tudo. E a data do nascimento, tudo, 1884, bem antigo. Ela vai para casa e ela conta pro irmão, olha, eu vi um túmulo ali adiante, tem um mocinho e tudo mais, que coisa, ali jogado, fora do cemitério, fora do Campo Santo. Ela fala, ah, não tem importância, é alguém que escondeu ali a estátua dele, vamos para casa, depois nós voltamos aqui para ver. E naquela noite ela sonhou com aquele moço do túmulo, só que ele aparece em corpo mesmo, como se fosse uma pessoa viva, correndo num bosque e dá uma flor para ela. Ela pega a flor, quando ela acorda, ela está com a flor na mão. Então, é um princípio metafísico. Ela, então, o filme vai se desenrolando, ela sai passear com o irmão e ela sente um mal-estar na rua devido à doença. Então ela desmaia e é levada para casa. O médico atendeu, deu os remédios, fez os exames e depois, quando ele levou o resultado dos exames, deu que ela estava com leucemia, que estava bem adiantado. Precisava fazer um transplante de medula. E do lado tem um gravador ligado e grava a voz do médico. E depois... outra vez o médico traz outra vez o resultado, dizendo que ela havia piorado da doença, que ela talvez não resista e que não conseguiu também o transplante de medula. E fica tudo gravado no aparelhinho, sabe, no gravadorzinho de fita. E um dia ela acha o gravador e descobre que está com uma doença incurável. Ela fica toda apavorada. Então o irmão tenta segurar ela, mas ela não deixa. Ela corre para o bosque, para o lado do casarão, e ela vê o moço que vem andando no cavalo tocando flauta. E é só ela que vê. É uma alucinação. Ele vem e conversa com ela, explica que ela não vai morrer, que morte não existe, que o médico está enganado, os exames estão todos errados. Para ela não ter medo, ele anima ela. Então ela volta para casa mais calma. O filme vai se desenrolando, ela vai piorando. Quando num dia lá tem uma cena que os caretas estão caçoando da irmã do rapaz, que ele acostuma acompanha ela sempre. Falar, aquilo lá não é desmaio, não. É luxinho de menina de rico, é frescura. O rapaz escuta, vai lá e briga com os dois. Então, o filme tem um pouquinho de ação. O Clayton fez o papel do irmão da menina. A cena do soco, eu fiz tudo em câmera lenta. Eu mandava eles fazer os movimentos em movimento lento e filmava 16 quadros por segundo. Porque aí na projeção dava o soco rápido, porque eu tinha medo que alguém se machucasse. Bom, o filme termina que a menina morre e o rapaz aparece, ela vem buscar ela, leva para o outro lado. E o irmão está no túmulo da menina, ele põe uma flor no túmulo da menina, sai e vai embora com a avó. O filme termina assim. O filme é assim meio parado, porque falta a música, o diálogo, porque o filme assim é feito para ter diálogos, ter música, né? Tem uma explicação. Tem muita falha esse filme aí, no argumento. Tem. Bom, esse é o Sublime Fascinação, mas eu gastei muito filme nele. Gastei filme de cópia, filme de filmagem, fiz a montagem, fiz as cópias, fiz tudo.